saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim é o Shaddai Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse. À beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer. Pastor Walter Souza. Voltamos novamente com a hora da bênção, pelo poder de Jesus Cristo. Bênção para todos nós, no poder do Senhor. Deus é o Deus de todo dia, que opera todos os dias. O seu poder é eterno. Ele é o Deus que vive e reina para sempre. E lembrando que o nosso Deus é poderoso para fazer milagres, estamos realizando ali na Igreja do Evangelho Quadrangular aquele trabalho forte, aquele trabalho de bênção, cura divina, libertação, poder de Deus, prosperidade, força do Senhor, restauração, quebra de maldição, nos 40 dias de milagres. E já te convido para estar conosco amanhã, quarta-feira, às 7 da noite. Jesus Cristo resolve, Jesus Cristo transforma, muda a situação. Jesus Cristo é poderoso para operar, para fazer o sobrenatural. Nos fala a palavra do Senhor que aquilo que é impossível aos homens é possível para o nosso Deus. É possível para aquela pessoa que crê que verdadeiramente Jesus Cristo é grande, Jesus Cristo é forte, Jesus Cristo é o Senhor. Amanhã, quarta-feira, às 7 da noite, venha ser abençoado conosco, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, que o Senhor continue te abençoando, abençoando poderosamente cada um dos nossos ouvintes, de onde você estiver nos ouvindo, conectado aí na Anguera FM 104,9, que o Senhor te abençoe sempre. E lembrando mais uma vez aqui nesta manhã, com Jesus sempre dá, que a mão do Deus eterno, a mão do Cristo vivo, vos alcance, proteja e guie em nome do Senhor. E eu declaro para todos nós uma terça-feira de bênçãos, vitórias e paz. Acabamos de apresentar programa A Hora da Bênção. Até o nosso próximo programa. Hora Certa, 8:01. Seja bem-vindo. Você está na ZYV501, Rádio Anguera FM Estéreo, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária São José, operando em 104,9 Estéreo, Anguera, Bahia. Eu protesto. Ótica Visual. Você encontra as melhores variedades de marcas e modelos de óculos e todas as tendências mundiais. Fique na moda, faça economia e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou renovar o seu óculos. Ótica Visual. Fazendo o melhor para a sua visão. Não perca a chance de cuidar da sua visão. Marque já sua consulta com um oftalmologista especialista em cirurgia de visão e receba o seu resultado na hora. Exame de vista computadorizado com pressão intraocular aos sábados, ao lado da Ótica Visual. Vá agora mesmo e marque a sua consulta. Praça Arthur Vieira, número 70, ao lado da Ótica Visual. Telefone 3239-2316. Você sabe o que é dengue? É uma virose que é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a zika e a chikungunya. Ouça algumas medidas para combater o criadouro do mosquito. Não acumular materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma campanha da sua rádio. Anguera 104,9. Casa Pronta Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo para acabamento. Grande mix em conexões, variedade em material elétrico e ferragens. Casa Pronta Materiais de Construção, excelência, pontualidade e economia. Portas de alumínio, lisa, fechaduras, torneiras, ferramentas para você da área de construção. Furadeira, maquita, perfuradeira, parafusadeiras, arame farpado. Pontualidade na entrega. Nosso compromisso é lhe atender bem. Casa Pronta Materiais de Construção, construindo sonhos. Avenida Felipe Pedreira Brandão. Telefone WhatsApp 759-8105-7832. Anguera, Bahia. Direção Laércio Vieira. Climep, Clínica Médica Popular. A Climep conta com estrutura moderna e ambiente climatizado, garantindo a seus pacientes comodidade e qualidade no atendimento. Consultas médicas em várias especialidades, além de ultrassonografia, exame ginecológico e cardiológico. A Clínica Médica Popular conta com um dos maiores laboratórios da Bahia, o Vitalab. Marque já a sua consulta ou seu exame. Telefone 759-8287-9120. Climep, Clínica Médica Popular. Praça Tuveira, Centro. Padaria e Supermercado São José, carne verde todos os dias, frutas e verduras fresquinhas na quarta-feira verde da Padaria e Supermercado São José. Bom atendimento, pão de qualidade, entrega a domicílio. Padaria e Supermercado São José, telefone e WhatsApp 759-8126-8784. Praça Tuveira, Centro. C seu pão quentinho todos os dias é na Quero Pão, padaria e lanchonete, funcionando das 6 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sábado, e nos domingos e feriados até o meio-dia. Padaria e lanchonete Quero Pão, fornecemos café da manhã e lanches diversos, aceitamos encomendas de bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e doces. Telefone 98303-5558, Rua 13 de Maio, no centro de Anguera. Padaria e lanchonete Quero Pão. Em todos os momentos da nossa vida, precisamos nos sentir com segurança. A Pax Bahia oferece os melhores planos de assistência familiar, atendimento 24 horas e qualidade nos serviços. Receba um dos nossos consultores em sua casa e conheça as vantagens de ser um associado Pax Bahia. Descontos em consultas médicas, exames laboratoriais e procedimentos odontológicos. Pax Bahia, trabalhando sempre por você. Em Anguera, na Praça Tuvieira, fone 759-3239-2189. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Açougue, padaria, hortifruti, Bradesco Expresso e uma enorme variedade em gêneros alimentícios. Super Ricardo, amplo e moderno. Muito mais comodidade em suas compras. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Toda quarta-feira acontece a Quarta-feira Verde do Super Ricardo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos para você. Super Ricardo, Rua Edivaldo Brandão, Centro, direção de Ricardo e Ari Kelly. Você está na ZYV501, Rádio Anguera FM Estéreo, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária São José, operando em 104,9 Estéreo, Anguera, Bahia. Hora certa, 8:07. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora, programa Jesus Resolve Tudo. Apresentação, Pastor Júlio Gomes. Confundir, ó Pai, não deixe as ondas.